Então, uma boa tarde a todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. Mais uma vez agradecidos a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando essa paz que o Mestre nos oferece e buscando no conhecimento aquilo que possa nos ajudar em nossa evolução. O conhecimento é uma das ferramentas do Espírito para evoluir. Nós desenvolvemos o sentimento, a sensibilidade, mas temos que desenvolver também a inteligência. E desenvolver a inteligência passa necessariamente para o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita sempre valorizou tanto o ensino, o estudo. Por isso que nós somos convidados em todas as épocas da vida a estudarmos para compreender cada vez mais as leis divinas. E compreendendo essas leis, nós possamos, através da reflexão, através do autoconhecimento, nos ajustarmos numa conduta, nos ajustarmos num modo de seguir aquilo que seriam as leis divinas. E dessa forma, nós podemos um dia alcançar a condição de espíritos perfeitos. É só quando nós conseguirmos ajustarmos o nosso desejo, a nossa vontade, nosso potencial criador, com o desejo, a vontade e o potencial criador divino, é que nós encontraremos a paz e a felicidade. Até lá nós teremos os descaminhos, as escolhas que nos trazem muitas vezes consequências dolorosas. E nesta tarde falaremos de algo sobre a nossa vida aqui na Terra, que nem sempre nós percebemos que estamos inseridos num processo, estamos fazendo parte de um movimento que nós não percebemos, mas nós damos força a ele muitas vezes. Damos muitas vezes respaldo a situações que não são necessariamente aquilo que nós achamos o certo. Por falta, às vezes, de reflexão ou mesmo desse conhecimento que valorizamos tanto, nós às vezes não percebemos. Nós estamos dando forças a tendências, a comportamentos, damos força a ideologias, a ideias, a modismos, pela simples omissão ou pela adesão a esses comportamentos. Nesta tarde vamos abordar esse tema massificação, procurando refletir até que ponto nós estamos envolvidos com essa situação. Mas antes vamos procurar saber o que é. Buscando uma definição bem simples, bem básica, nós vamos dizer que é um padrão de comportamento geral imposto pela maioria. Então nós fazemos e seguimos aquilo que a maioria das pessoas determinam, aquilo que a maioria está fazendo. Isso é uma tendência natural do ser humano. Nós vamos, durante esta tarde, falar de algumas questões. Vai parecer que nós estamos falando muito de algo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas esse problema não é novo, já é algo muito antigo. Se nós pensarmos aquela multidão que condenou Jesus, que disse preferir Barrabás a Jesus, nós vamos observar que ali as pessoas também estavam, naquele tempo, agindo por essa tendência. Muitos dos que gritaram Barrabás nem tinham nada contra Jesus, nem tinham nada contra o Mestre. Não tinham algo a dizer que Jesus deixou de fazer aquilo ou deixou de fazer isso. Mas, porque estavam numa multidão, se comportaram daquela forma. Seguiram uma tendência geral. Muitas pessoas até hoje passam por isso, por fazerem parte dessa grande multidão. E vamos dizer que hoje não estamos só numa multidão física, coletiva, ali todo mundo próximo um do outro. Mas pela interconectividade que nós temos, pelos meios de comunicação, nós passamos a nos comportar como uma multidão, como uma massa, que basta alguns comandos, seguem aquilo que é determinado por aqueles que têm interesse em manipular essa massa. E nós não vamos estar, neste momento, dizendo que tal grupo hoje no Brasil está certo e aquele outro está errado, que tal partido é o correto e tal é o errado. Por quê? Porque se nós formos analisar bem, nós vivemos numa época e num contexto político, histórico, que todo mundo está devendo muito um para o outro. Todo mundo tem as suas fraquezas, tem as suas imperfeições, Nós acusamos as classes políticas, dirigentes da corrupção e não os isentamos de nenhuma responsabilidade. Mas nós também, enquanto povo, também temos a nossa desonestidade. Nós também temos o nosso algo a ser consertado, reparado. Porque em muitos momentos nós, às vezes, acabamos agindo por interesses pessoais particulares. Dizemos nós, genericamente, por um exercício de humildade. É óbvio que existem pessoas muito honradas, muito dignas, que com muito sacrifício na vida nunca se corromperam. Que Deus as abençoe profundamente e fortaleça nessas pessoas para que elas continuem sendo esses grandes exemplos. E quando pensarmos nos nossos irmãos, aqueles que estão bem próximos de nós no dia a dia, ou aqueles lá distante, que enderecemos a eles a nossa prece, a nossa oração, pedindo a Deus que os ajudem a retificar os seus caminhos, que os ajude a redirecionar o seu destino, que eles possam se renovar, possam rever as suas atitudes, que eles possam um dia, como Zaqueu, ouvindo a palavra do Mestre, dizer assim: Mestre, eu vou reparar todas as pessoas que eu prejudiquei na minha vida. Que possamos todos nós um dia sermos como Zaqueu, sabendo das nossas deficiências, nos dispormos a reparar. Então não vai nenhuma condenação a ninguém e não vamos tomar nenhum partidarismo, porque nós sabemos hoje que todos na sociedade têm algo ainda a melhorar no seu comportamento, na sua ética, na sua conduta. Então, quando analisarmos aqui, nós estamos falando de um fenômeno que é mundial, não é apenas no nosso país, e que ele é atemporal. Durante todo o tempo em que a humanidade vem evoluindo em sociedades, em comunidades, o homem sempre teve os seus deslizes e ele sempre se comportou por uma tendência geral, um efeito manada, porque um faz, todo mundo acaba fazendo. Então nós vamos ver que esse padrão geral imposto pela maioria, ele vai ocorrer de algumas formas. São aquelas pessoas que agem na sua profissão de uma forma desonesta. Elas argumentam assim: como todo mundo já está fazendo algo desonesto, se eu não fizer, eu vou ficar passado para trás. Eu vou ter prejuízo. É o comerciante que às vezes argumenta assim também: se eu não fizer isto como todo mundo faz, eu não vou ter os lucros e não vou estar na competição comercial com todos e eu vou fechar as minhas portas. É o que a grande indústria faz também quando age de maneira irregular. É quando o profissional que trabalha dentro de um meio, ele age de forma desonesta. Ele age porque, já que todo mundo faz assim, ele faz também. E esses exemplos, a gente sabe muitos deles, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm coragem de romper com isso, com medo dos seus prejuízos, das suas perdas. Outro exemplo que nós temos, principalmente com aqueles que têm a oportunidade de buscarem uma formação escolar, depois superior, para exercer uma profissão, fazem pensando apenas nos resultados materiais que essa profissão pode dar. E realmente, quando nós escolhemos uma profissão, se é que podemos escolhê-la, nós devemos levar em conta isso, que nós temos que buscar uma profissão que atenda às nossas expectativas materiais. Mas isso tem que ser com um cuidado muito grande, porque muitos procuram atividades que não são compatíveis com as suas qualidades, com a sua propensão, e ele acaba se frustrando profundamente. Por quê? Pensou só no resultado material, pensou apenas no ganho que a sua profissão poderia dar e não fez uma escolha pensando na sua vocação. E isso, para nós, pais, educadores, é algo importante. Não induzir alguém a buscar uma carreira profissional só porque é a que vai dar melhores resultados. Mesmo porque nós vamos identificar pessoas de inúmeras profissões com grandes salários e baixos salários. Existem advogados muito bem sucedidos, conseguem grandes causas, têm grandes escritórios e ganham bem. E outros que, por mais que se esforcem, por mais competentes que sejam, nunca conseguem tanto quanto o outro primeiro. Qual é a diferença ali? Nós sabemos que existem fatores que interferem na vida material que alguém vai ter. e não vai ser igual para todo mundo. É matematicamente impossível isso, todo mundo ganhar a mesma coisa. É algo que é típico desse sistema que nós temos, que é injusto, que é um sistema que muitas vezes não reconhece o mérito, o valor real das pessoas. Mas então nós vemos que não adianta escolher apenas uma profissão, só porque ela é a mais rentável, que vai garantir sucesso para o indivíduo. Se ele pautar sua escolha apenas pelo sucesso, pelo retorno financeiro, ele pode não se sentir feliz no exercício dessa profissão. Outro exemplo que nós temos desse processo de seguir uma tendência geral são as formas de lazer e entretenimento que nós temos hoje. Certas formas de distração que exploram das pessoas a sua inferioridade, a sua imperfeição. São aqueles programas televisivos que abusam, por exemplo, da questão da sexualidade, expondo excessivamente a figura humana para que desperte no outro o interesse, o desejo. Antes faziam isso principalmente com a mulher, sempre foi tratada como um objeto pelo homem. Mas nós observamos que hoje é uma tendência de fazerem isso também com o homem, ou colocá-lo como um objeto para ser ali desejado, para ser ali ambicionado pelas pessoas. Quando você observa o ator sem camisa, que está lá aparecendo na TV, numa cena altamente romântica, é a exploração disso muitas vezes. Há problema nessa questão da sensualidade, da sexualidade humana? Não há. O grande problema é quando isso é feito de uma forma manipulatória, quando é feito de forma em que a pessoa é levada a ser estimulada continuamente a sempre ter em vista aquela forma de realização. Ela acreditar que a felicidade dela vai sempre se dar através apenas desse caminho da sexualidade. Dizer que a única forma do ser humano experimentar o prazer é apenas pela sensação trazida ali, pela atividade, pelo envolvimento físico com alguém. Quando levam as pessoas a viver apenas nessa busca, é uma exploração e é uma forma de conduzir também as pessoas. Essa exploração que existe da questão da sexualidade humana. E nós vamos ver que também nas formas de entretenimento de massa, existem muitas coisas que apelam para os sentimentos mais baixos do ser humano, como as músicas que repetem insistentemente certas situações. Hoje é muito comum certos estilos musicais, não vou dar o nome, mas cada um é capaz de associar, que explora demais a questão de ter coisas materiais, de ser feliz porque tem um grande carro, que é muito caro, de ter várias peças de ouro, de ter ali muitas pessoas cercando aquela pessoa porque ela tem dinheiro. Essa é uma forma, então, de levar as pessoas a acreditarem nisso. Não vou entrar no mérito da música, mas qualquer um que conhece música sabe que um certo segmento, um certo estilo, não tem valor musical nenhum. Não tem mérito porque trabalha com uma coisa muito simples, muito básica, que não chega a ser nem considerado música verdadeiramente. E há pessoas que planejam campanhas, estratégias dentro de grandes empresas do setor para difundir e levar essa música. Por quê? Porque como ela tem um alcance muito grande, uma população muito desfavorecida culturalmente, é algo que traz muito retorno financeiro. Mas ao mesmo tempo essas músicas trazem mensagens profundamente negativas, trazem mensagens profundamente deprimentes. Basta ver o tipo de comportamento que as pessoas adotam quando envolvidas em locais onde há execução dessas músicas. Então nós vemos que é algo que leva a acentuar nas pessoas comportamentos inferiores, imperfeitos. E há aqueles que defendem hoje na sociedade isso como uma manifestação cultural. Políticos, intelectuais, alguns que não têm coragem de condenar esse tipo de manifestação musical. Eles, por não quererem ser alvos de críticas daqueles que são os policiais das ideologias, aqueles que querem dizer, né, que querem sempre rebater alguém, eles ficam na retaguarda. Poderiam fazer uma crítica construtiva e mostrar que muito do que é oferecido para o povo é algo sem valor cultural, que não ajuda o desenvolvimento da sociedade. Nós vamos ver nos meios televisivos, então, certas atrações que exploram todas essas infelicidades humanas, todas essas baixezas. Vamos pegar um que é bem típico, que todo mundo acha inocente, engraçado, que é aquelas cenas que mostram de pessoas sofrendo os pequenos acidentes, as cacetadas, não é? E as pessoas acham graça em ver que alguém caiu, tropeçou, caiu de uma forma que é muito dolorosa. Quando nós nos machucamos, nós temos vontade de rir? Quando você sente uma dor profunda, porque bateu o joelho, porque escorregou e caiu de costas no chão, ou porque caiu sentado, um homem cai sentado em cima de algo ali, aquilo é algo agradável para quem experimenta aquilo? Não é. Mas nós temos uma tendência a nos deixar levar por aquilo, de achar que aquilo é algo engraçado. Nós temos que refletir bem, porque nós sentimos graça quando alguém se machuca. Às vezes é um condicionamento cultural. Nós crescemos ouvindo e vendo essas cenas, achando que aquilo era algo normal, e não percebemos que é algo que é dor humana, não pode ser motivo de graça, não pode ser motivo de curiosidade. Como há aqueles que exploram também pessoas acidentadas. Isso não nos meios televisivos, mas na internet, por exemplo. Pessoas que buscam fotos de desastres, acidentes, de pessoas que foram duramente ali machucadas e que acabaram morrendo. Isso é uma forma também, muitas vezes, de levar a pessoa a ter contato com o sofrimento de uma forma a se tornar insensível ao sofrimento, a não perceber que a dor humana é algo que está passível de ocorrer com todos e que nós temos que respeitar a dor e temos que nos solidarizar. Ela não pode ser algo banal para nós. Nós, quando vemos uma pessoa ferida, aquilo não pode causar em nós indiferença, porque senão nós estamos matando em nós o sentimento de solidariedade, de humanidade. Nós temos que nos compadecer quando vemos algo que é relacionado ao sofrimento humano. Às vezes, lidando com os jovens, a gente percebe, falando de problemas graves, falando de questões sérias, e muitas vezes as pessoas fazem chacotas, brincadeiras com aquilo que seria o sofrimento humano. Então isso revela uma insensibilidade que é preocupante. Quando uma pessoa ferida não nos causa simpatia e solidariedade, é sinal que há algo errado em nós ali, que precisa ser revisto. Então essas são as formas que nós vamos ver as pessoas se tornando cada vez mais conduzidas por comportamentos, por atitudes, que as tornam uma grande massa. Daí o nome, então, massificação. E temos um outro exemplo também, que as pessoas que vão acreditar que é necessário possuir para ser feliz. Essa ideia nos é insistentemente divulgada pelas propagandas. Tinha uma, eu ia tentar localizar, não consegui, de um cartão de crédito que há um tempo atrás, ele relacionava a ideia de que você é feliz ao consumir, ao usar aquele cartão para comprar, para adquirir. Usava um slogan bem inteligente, bem interessante, mas que passa essa ideia, que é comprando que a gente sente felicidade. A gente pode sentir, ao comprar, satisfação. Saber que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, a gente conseguiu algo que nós precisávamos ou queríamos. Isso é um sentimento natural. É louvável isso em nós, valorizar o nosso esforço. Mas nós não podemos pensar que a nossa felicidade se resumirá a isso. Não podemos pensar que ser feliz depende desse processo ser contínuo na vida, porque a vida vem de fases. Fases que podemos e fases que não podemos comprar o que queremos. Se nós colocamos a nossa felicidade sempre no possuir, nós inevitavelmente sentiremos a infelicidade em algum momento e não vamos ter algo que nos apoie, vamos ter algo que nos conforte. Isso tudo então vai ser exemplo do que é uma população massificada. Pessoas que estão seguindo o mesmo comportamento, estão seguindo as mesmas tendências, e isso tem uma causa para tudo isso. Para tudo isso existe então poucos que dominam essa maioria através então dessas formas que nós vamos ver, que é o consumismo. Nós somos levados a consumir de tudo, de produtos, bens, a ideias, produtos culturais, músicas, filmes, entretenimentos. Nós somos levados então a consumir tudo isso, porque isso atende a uma grande indústria, tem muito lucro com isso. E eles nos exploram, então, através dessa forma. Isso não é um discurso contra a nossa sociedade de consumo. Também gosto de consumir, também gosto de comprar coisas interessantes, legais. O problema é que nós não podemos ser controlados por aqueles que detêm essa produção. Nós temos que estar alertas a isso. Nós temos que ter cautela para saber se nós somos levados a consumir porque realmente precisamos ou porque são necessidades fictícias que nos impõem que nós temos que consumir. E também pela ideia do hedonismo, que é esse culto ao prazer, que tudo nós temos que buscar na vida para ter satisfação e prazer e contentamento, e exploram excessivamente essa ideia. E nós sabemos que a vida ela exige momentos de esforço, que não é prazeroso, que não traz satisfação. Traz depois, quando você vê o resultado do seu esforço. Mas o trabalho árduo, por exemplo, ele se torna prazeroso quando nós o vemos de uma forma ampla, de uma forma mais abrangente na vida, o quanto ele é importante para o nosso sustento, para a nossa realização pessoal, para a nossa evolução. Mas no momento, pegar no pesado, no batente ali, é algo que não é prazeroso. E muitos vão acreditando nessas ideias, então, de que a vida é somente para ter satisfação, apenas para ter prazer. Não que uma vida sem prazer, sem satisfação, é o oposto em termos de virtude, não é também. Mas é o equilíbrio que nós vamos encontrar nessa busca é que vai trazer o verdadeiro bem-estar. E uma outra forma de dominação que existe é o culto ao corpo que nós vivemos nessa época, essa imposição de que as pessoas têm que ter um padrão físico determinado. Os homens muito malhados, fortes, bem desenvolvidos na sua musculatura, a mulher com um perfil físico típico que a caracteriza como objeto de desejo. Isso nos é imposto sistematicamente. E há pessoas que sofrem muito porque não atingirão esses padrões físicos. Por quê? É da sabedoria divina ao criar os seres vivos, criá-los diversos. Na natureza, quando algo é geneticamente idêntico, ele está sob ameaça. São seres vivos que vão ter a sua sobrevivência compensada por outros fatores, como, por exemplo, a multiplicidade. Para outros, a diversidade que existe de padrões, de formas corporais, é o que garante a sobrevivência. E na nossa espécie também é assim. A grande diversidade humana, de tipos físicos, de formas, de aparência, isso é da nossa espécie. E nós temos que valorizar, respeitar e amar essa diversidade humana, porque ela é fruto da sabedoria divina. Cada tipo humano que se desenvolveu em cada região do planeta e que desenvolveu características físicas é resultado da sabedoria divina. E tem a sua beleza, tem o seu valor, tem a sua importância no conjunto. Nós todos temos, então, que começar a ver se os estereótipos que nos mostram do que é o belo, do que é o correto, daquilo que é o ideal, se não atende o interesse de alguém que deseja dizer que certo grupo que apresenta aquela imagem é superior aos demais. Durante muito tempo essas ideias foram difundidas e até hoje elas estão presentes para muitas pessoas, de que certo tipo físico denota um sucesso, denota melhores condições, tem mais êxito na vida, enquanto que o outro é sinônimo de pobreza, de fraqueza intelectual. Nós precisamos romper com essas ideias que nos são passadas e não nos deixarmos arrastar por essas tendências de achar que nós seremos bonitos porque somos com essa forma física e não com outra. Na verdade, o que torna uma pessoa verdadeiramente bela é o seu sorriso, a sua simpatia, a sua alegria. É isso que encanta verdadeiramente as outras pessoas, mesmo porque a beleza física é algo transitório. Vejamos aí a história dessas grandes figuras que foram os ícones da beleza em várias épocas. Eles chegaram numa época de completo declínio, e é o natural. E nessa fase de vida também há beleza. A beleza nas rugas de uma pessoa que de forma íntegra, honesta, ganhou a sua vida. A beleza na expressão de um idoso que adquiriu ao longo de muitos anos sabedoria e sabe transmitir essa sabedoria. A beleza dessas rugas, ela mostra ali todo o desempenho, toda a evolução daquele espírito. Então a beleza na condição humana, não importa qual. Se é jovem, se é idoso, se é, de meia idade, o que importa realmente é o ser que habita aquele corpo. Ele é realmente belo ou não. E nós vamos ver que essa forma de dominação, então, que se estabelece no mundo, ela se dá de que forma? Através desse volume esmagador de compromissos que nós temos. Tantos deveres, tantas obrigações, nos leva a nos tornarmos incapazes de pensar, de refletir, de conhecer algo além do que o dia a dia nos oferece. E nos limita a vida isso. É uma forma de dominação também. A multiplicidade de realizações que nós temos que ter para a sobrevivência. Nós somos cada vez mais levados a ter que trabalhar mais, produzir mais, nos capacitarmos mais, para gerarmos mais riquezas. Só que não são para nós essas riquezas, são para outras pessoas. Então nós temos que ver até que ponto essa busca desenfreada que nós temos de ter que suprir tantas coisas dentro do nosso lar, se ela não é uma forma também de nos manter paralisados em nossa evolução espiritual, incapazes de alcançar algo além da vida. Eu posso dizer que nós aqui hoje, reunidos numa tarde de domingo, numa casa espírita, buscando novas ideias, novos conhecimentos, ainda que trazidos pela dor, nós estamos indo contra esse movimento que a humanidade é arrastada. Porque de alguma forma nós estamos nos desacomodando das nossas ideias comuns, dessas ideias de massa que nos passam. Isso é positivo então para nós. Está meio abafado, está assim, né? Aquele clima que a gente sente assim, mais fechado. Mas nós estamos ganhando, na medida que vamos trazendo para nós mesmos novas reflexões sobre a vida. Que vamos buscando novos conhecimentos, então. Então, nós estamos, de uma certa forma, indo contra essa maré, essa tendência, as pessoas que estão repetindo as mesmas coisas a vida toda. E outra forma que nós vamos ter, então, dessa forma de dominação, é a manipulação da informação. Os meios de comunicação, isso não é de hoje. Desde quando começou a surgir a imprensa, já começou a haver críticas sobre ela, de que ela é manipulatória, que ela tenta muitas vezes conduzir para interesses outros, que não são os da maioria. E olha, nós vamos observar que qualquer órgão de imprensa, ligado a qualquer segmento, ele puxa a informação para o seu lado. Sempre, sempre foi assim. E sempre vai continuar sendo. Por isso que a gente não pode sempre ouvir as mesmas informações dos mesmos meios. Se é o mesmo canal de televisão, se é o mesmo jornal impresso, ou se é o mesmo site da internet. Temos que ir buscando informações diversas, inúmeras. E hoje, com Facebook, que é uma rede social, e outras que são menos populares, muitas ideias são passadas e as pessoas vão acreditando nessas ideias. Mais uma vez eu lembro que não estamos puxando nem para o lado nem para o outro. Mas é que há uma grande campanha intensa nesses meios para conduzir as pessoas a aceitarem uma verdade ou outra de acordo com o interesse de quem manipula essa informação. Por isso que nada que nos chega, nós devemos de pronto ir assimilando e ir considerando como verdade. Tudo merece uma pesquisa, um aprofundamento, uma discussão com alguém sobre o valor daquela informação, porque muitos têm interesse profundo de controlar as pessoas através do conhecimento da informação. Isso tudo, então, parece que aqui algo é apenas terreno, não é? É apenas grandes grupos que têm o poder econômico que tentam fazer isso para explorar economicamente as pessoas. Mas isso atende também interesses espirituais de seres que eram os antigos dominadores aqui da Terra, aqueles que foram mentes inteligentíssimas de homens e mulheres, que quando desencarnam, continuam do lado de lá, inspirando nos encarnados que se afinam com eles, essa tendência de domínio, de tentar conduzir as pessoas para um lado ou para o outro. Nenhum grupo aqui na Terra age sem conexão com o mundo espiritual. há seres no mundo espiritual que são homens e mulheres que aqui viveram e que continuam tentando estabelecer a sua dominação, seja em regiões do mundo espiritual, seja aqui entre os encarnados. E eles que inspiram muitas dessas ideias para estabelecer sobre as pessoas um predomínio de ideias, de comportamentos. Então temos que ter uma cautela muito grande, porque muitas vezes nós queremos que o bem triunfe, que o amor vença, mas dependendo do que nós estamos aderindo aqui na Terra, nós estamos fortalecendo os encarnados e os desencarnados que têm interesses contrários a esse bem que nós queremos. Então cabe sempre uma reflexão sobre isso. E quais são essas consequências que nós vamos ter para a vida do encarnado de todo esse processo de manipulação e condução? São esses: a perda da sensibilidade para o sofrimento humano. Nós estamos tão preocupados em subsistir e ganhar e lucrar que achamos comum uma pessoa abandonada. Achamos natural um ser humano jogado na rua. Nós passamos a acreditar que a desonestidade é a única forma de termos vantagens, já que trabalhando passaram essa ideia de que é muito difícil você enriquecer, é muito difícil você ter o que precisa. Então as pessoas passam a acreditar de que sendo desonesto é mais fácil. As doenças que começam a aparecer porque de tão sobrecarregados, tão cheios de problemas, tão comprometidos espiritualmente que estamos com tantas ilusões, enfraquecemos o nosso corpo físico e enfraquecemos a nossa mente também. E somos alvo de uma série de influências nocivas muito graves que podem nos prejudicar a evolução, comprometendo a saúde física e espiritual. Por que que temos tantos hoje no mundo com tantos problemas psíquicos, com tantas doenças que são distúrbios da mente? Por que tantas pessoas enfermas assim? É esse modelo que nós vivemos hoje, dessa busca desenfreada de realização, de satisfação, de cada vez temos que produzir mais e cada vez percebemos que conseguimos menos. Como consequências, temos também a agressividade. Quantos pais que se entregaram excessivamente ao trabalho, às realizações do mundo material, e quando eu falo pais aqui, pensando nos pais e nas mães, porque cada vez mais as mães deixam a tarefa sublime de cuidar dos seus filhos para gerar riquezas para os outros, para dizer que vai garantir um melhor futuro para o filho. Não vai nenhuma crítica aqui à mulher que trabalha, à mulher que precisa trabalhar. É um contexto que nós vivemos, mas quem pode educar e conduzir bem uma criança são os pais. Nenhum profissional, por mais competente que seja, tem informação, tenha ligação espiritual com a criança para supri-la do amor que só os pais podem dar. Então, quando os pais, por exemplo, colocam seus filhos o dia inteiro numa escola para sair para fora, ganhar dinheiro, para conquistar um futuro melhor para ele, precisa se pensar bem. Que futuro nós queremos dar? Podemos sim deixar muitas coisas materiais, mas ensinar uma criança o respeito a Deus, o respeito ao próximo, é só quem ama profundamente consegue acessar aquele coração. É só quem tem muito afeto realmente que consegue levar aquilo. Mas Antenor, dá para fazer isso, a hora que eu chegar 20 horas em casa, eu vou conversar com meu filho sobre Deus. Mas aí a gente vai ter que ter dupla paciência, porque a gente já vem saturado da rua, cansado, com fome, cheio de raiva do que nós passamos pelo dia. Nós vamos ter o melhor para oferecer para ele? Então isso é algo para refletirmos muito. E que ninguém fique também com culpa, porque se a vida o obrigou a fazer isso, tinha uma razão de ser. Mas se nós pudermos dedicar mais tempo aos nossos filhos, façamos isso. Se nós pudermos estar mais com os nossos filhos, façamos isso. Hoje, muito da desorientação da criança e do jovem é pela ausência da família num convívio afetivo, profundo, educador, que tem que ser pela família, pelos pais. Às vezes a vida não permitiu, por prova, por expiação, que fossem os pais. Mas aqueles que receberam a incumbência tem que estar ali. Não adianta trancar a criança 12 horas por dia numa instituição, por melhor que ela seja fisicamente, uma parte da formação dessa criança fica comprometida. Então, muitos vão expressar, através da agressividade nas relações familiares, as consequências desse distanciamento de uma vida menos conduzida por outros interesses. É a pessoa que vai estar ali porque tem que atender tantas demandas que não são verdadeiras, que não são reais, vai se desgastar muito e não tem paciência com a sua família, não consegue expressar carinho, amor, porque a pessoa já vem exaurida para o seu lar. E ainda vamos colocar aqui a questão da materialidade, as pessoas que vivem presas às marcas, aos interesses de outros, pessoas que acham que para ser felizes precisam pisar em cima de R$2.500. E há pais que caem na loucura de se meterem em dívidas para suprir esses desejos de jovens que não foram bem educados. Então é algo para a gente pensar muito seriamente, né? O quanto nós estamos sendo levados por essa tendência que no fundo acaba só nos distanciando dos verdadeiros objetivos da vida. Conquistar tanto para ter o que realmente, né? E como nós vamos prevenir e combater isso? Reflexão antes da ação. Não vamos fazer as coisas automaticamente, sempre a partir de uma reflexão. Devo mesmo fazer isso? E não tomar decisões precipitadas. Autoconhecer-se. Devemos exercer esse processo de descobrir o que realmente nos motiva, quais são os nossos desejos, e percebendo que eles são contrários ao que cremos, vamos combater esse desejo. Precisamos ter objetivos espirituais na vida. Significa o quê? Eu vim para amar o meu próximo. Eu vim para me reconciliar com o meu semelhante, dentro do lar e fora. Eu vim para fazer o bem na vida. Eu vim para melhorar o meu ser, para ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais paciente, mais generosa, mais compreensiva. Isso é ter objetivos espirituais na vida. É saber que estamos aqui transitoriamente. Não viemos para ser felizes aqui unicamente. Nós até podemos ser, mas nós estamos numa longa tarefa para conquistar uma felicidade maior, que é o reino dos céus, que Jesus nos disse. Temos que ter os momentos de solidão, sem isolamento, para nos encontrarmos a nós mesmos, para sabermos o que somos, o que sentimos, para realmente pensarmos em nossa vida, nos nossos desejos. Não podemos viver sendo requisitados pelas pessoas o tempo todo. Precisamos desses momentos também. Precisamos de meditação em temas elevados da vida e de oração. Precisamos ter boa qualidade na nossa oração. Não é repetir fórmula, palavras mecanicamente para cumprir um dever. A oração tem que ser um momento de entrega nossa. Tem que ser um momento de profundidade. Que podemos até lamentar, pedir para Deus, mas temos que, junto também, expressar a nossa gratidão pela vida, por tudo que nós temos. E louvar a Deus por todas as coisas boas que Ele criou, por toda a vida ser como ela é, porque apesar de qualquer atrapalhada que o ser humano criou neste planeta, este planeta ele é maravilhoso para a vida. Nele, a vida vem triunfando há mais de 4 bilhões de anos. A humanidade triunfou de períodos muito terríveis e ela sempre triunfará, porque é uma força poderosa que nos faz evoluir. Então temos que agradecer isso a Deus. E Jesus já falara sobre esses tópicos todos, das pessoas que se perdem em meio a tantas coisas da vida material, que se deixam arrastar por exigências de outros que não são seus interesses. Jesus falou sobre a massificação quando ele falou na parábola do avarento, que pensou em construir celeiros maiores para armazenar seus bens, e naquela mesma noite morreria. Lembram-se dessa parábola? Quando Jesus fala do homem que dizia sua própria alma. Olha quanto engano esse homem tinha. Ele achava que a alma dele era algo diferente dele. Mas ele então dizia assim: minha alma tem tudo para você, você come, bebe, e eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros ainda maiores para abrigar as minhas riquezas. É o homem desse tempo que acha que tem que construir cada vez mais um alicerce material e uma edificação material para garantir a sua paz. E ele esquece que muitas vezes ele perde um tempo precioso de criar edificações espirituais. Busca tanto o material conduzido por outros que esquece da sua realização espiritual. Isso está lá no Evangelho de Lucas e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16 também. Vale a pena a gente ler e meditar nessa passagem do Evangelho. Mas temos outra. Quando Jesus falou da parábola do festim de núpcias, né? Que as pessoas preocupadas com os negócios, suas casas de campo, ignoraram o convite para o casamento do filho do rei. Essa parábola fala do reino dos céus, na verdade. O casamento do filho do rei é essa festa espiritual, essa realização do espírito. E muitos estão preocupados apenas aqui com a vida terrena, correndo atrás dos seus bens. E esquecem dessa grande realização. Também é uma lição que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos meditar. E para a gente encerrar, lembrar deste grande ensinamento de Jesus, quando ele disse para que a gente olhasse os pássaros nos céus. Ali ele estava ensinando o homem a medida certa de se preocupar, ao dizer que não poderíamos aumentar a nossa estatura, e nos recomendou a confiança em Deus. Nessa passagem maravilhosa do Evangelho, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Jesus estava mostrando isso. Se as coisas da natureza, os pássaros, os lírios dos campos, se eles eram supridos por Deus daquilo que eles precisam para viver, por que nós, humanos, não seríamos supridos? Por que que nós não receberíamos? E Jesus disse que nós não devíamos nos preocupar tanto com o dia de amanhã, que a gente se preocupasse com o problema de agora, desse momento da vida. Que a gente não buscasse tantas realizações para o futuro, deixando de lado essas realizações importantes do presente. Então isso tudo é inspiração para nós repensarmos as escolhas que fazemos diariamente, de repensarmos o que estamos buscando nesta vida. Estamos sendo conduzidos por nós mesmos ou por interesses de outros, que nos fazem, muitas vezes, trabalhar mais, produzir mais, consumir mais, mas para gerar uma riqueza exatamente para quem? Para nós ou para eles? Temos que pensar isso. Temos que pensar se não estamos dando valor demais a uma vida material em detrimento da vida espiritual. Se nós não estamos buscando muito prover materialmente a nossa família, deixando de lado o desenvolvimento das nossas relações, do nosso afeto, do nosso carinho com eles. Isso tudo é muito importante, porque um dia nos será pedido contas de tudo que nós recebemos. E o que mais será cobrado de nós, não por Deus, não por Jesus, mas a nossa própria consciência, foi o que fizemos pelas pessoas que nós temos. E dedicar o nosso tempo às pessoas é a forma mais valiosa que nós temos. Porque tempo é uma coisa que ela é estranha. Para a realidade do Espírito ela não existe, mas aqui na Terra ele é fundamental. Aqui na Terra ele passa mesmo. Então dedicar o nosso tempo a alguém é algo mais valioso que nós podemos dar, porque é algo que nós nunca podemos recuperar. Uma vez dado o tempo a alguém, é algo que fica para sempre como uma experiência para nós e para eles. Enquanto que podemos dar bens materiais, mas que se acabam. Mas o nosso tempo, a nossa dedicação, o melhor que nós fizermos, é aquilo que é o mais precioso que nós podemos dar uns aos outros. Então, saibamos dosar o tempo que dedicamos ao mundo e às realizações do Espírito. Então, que Jesus, o nosso grande mestre, nosso grande amigo, nos inspire e nos ajude nessa realização, então. Muito obrigado, gente.